Berro na mão, disposição até o talo. E se eu erro e te ferro, de embalo? Varus se foram e não voltaram, deixaram lágrimas. E agora eu vim, pra botar fim sim, enfim. É dor pros que ficaram. Eu fiquei, mas sei, poucos ficariam por mim. A vida fala o latim comigo. O céu é o fim. E as estrelas tão sem brilho. Sem empecilho, só eu e o gatilho. Já pensou a ocorrência? Ó, bala perdida, pra eles foi cobrança. Pra gente, suicídio. Excesso de confiança. Pros bico, homicídio, expresso da esperança. E o buzo tá atrasado. O fuso tá trocado, confuso e uns trocado. Conduzo meu destino e desde menino vejo que o mundo é cretino. Põe fim no que eu almejo. Mandaram a felicidade num pacote reduzido. Devi um mês. Paguei 10 de aluguel vencido. Na luta fui vencido, o lado mal tem me convencido. Tem lugares que eu preferia não ter conhecido. Tem lugares que eu voltaria. Tem lugares que se eu pudesse, eu juro, ali estaria. Tem lugares que se eu tivesse, eu me revoltaria. E olhares que se eu visse de novo, eu pararia. Mas não, é o que é. E é pelo amor. E a culpa é toda minha, não é sua, meu senhor. Tem 5 no tambor. E essa é a melhor maneira. Sem corda no pescoço e sem veneno na banheira. Agora é a hora, sem demora e sem melhora. Clic, clac. Mãe, eu queria o bem pra senhora. Lá fora não há mais tempo, e o tempo só piora. Tem pecado, quer perdão. E implora, a bala que te mata é a mesma que te oprime. Balas de borracha não são as que fazem o crime. Rei vida, roleta russa, como eu vejo ela, direto ao ponto. Capital, é a bala perdida. Frustração, sou inimigo do Giroflex. Salve Cosme Damião, ó, virou rotina. Às 6 da manhã, na Babilônia, só umas brisa, surto da insônia.